Alô, minha divulgadora, Ana Divulgações. Olha que é hoje que eu vou encher a cara pra me livrar do preconceito do mané. Eu hoje vou sair fazer zoeira, vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré. Olha que é hoje que eu vou encher a cara pra me livrar do preconceito do mané. Eu hoje vou sair fazer zoeira, eu vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré. Tem um bestinha dizendo que tem asa, acho que tá quebrada, que eu não consigo voar. Se tá com medo, por favor, segura a corda, que eu tô jogando a mola pra poder te arrastar. Tem um bestinha dizendo que tem asa, acho que tá quebrada, que eu não consigo voar. Se tá com medo, por favor, segura a corda, que eu tô jogando a mola pra poder te arrastar. Aí o couro come a asa, cresce, o bicho pega. Mostro pro bestinha quem manda nessa bodega. O couro come a asa, cresce, o bicho pega. Eu mostro pro bestinha quem manda nessa. Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. Oh, mas é bom! Essa sereia, ô bicha desenrolada! Tô vontade não presta! Zenon Teclas, gravando tudo! Olha que é hoje que eu vou encher a cara pra me livrar do preconceito do mané. Eu hoje vou sair fazer zoeira, eu vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré. Olha que é hoje que eu vou encher a cara pra me livrar do preconceito do mané. Eu hoje vou sair fazer zoeira, eu vou cair na bagaceira, eu vou dormir no cabaré. Tem um bestinha dizendo que eu não canto, que eu sou desafinado, que só passo blá blá blá. Fico com medo, por favor, segura a corda, que eu tô jogando a mola pra poder te arrastar. Tem um bestinha dizendo que tem asa, acho que tá quebrada, que eu não consigo voar. Se tá com medo, por favor, segura a corda, que eu tô jogando a mola pra poder te arrastar. Aí o couro come asa, cresce, o bicho pega. Mostro pro bestinha quem manda nessa bodega. O couro come asa, cresce, o bicho pega. Mostro pro bestinha quem manda nessa. Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. É piriri, é piriri, é pocotó, é pocotó. É piriri, é piriri, é pocotó, é pocotó. Bom, mas é bom! Sereia Show Divulgações, é só sucesso, menino! Só vai tá 10%, te completo com os 90 e fica tudo em paz. Casal é isso, tem briga sempre. Vem na ponta da língua, só me dá minha frente. Mas o te amo vence, o te amo vence. Tá liberando uma corda de mau humor. Normal um dia e no outro não fazer amor. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Nesse mundo eu amo você, você por mim. Casas felizes também tem dias ruins. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Pra se apaixonar. Casal é isso, tem briga sempre. Vem na ponta da língua, só me dá minha frente. Mas o te amo vence, o te amo vence. Tá liberando uma corda de mau humor. Normal um dia e no outro não fazer amor. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Nesse mundão é por você, você por mim. Casais felizes também tem dias ruins. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Tá liberando uma acordar de mau humor. Normal um dia e no outro não fazer amor. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Nesse mundão eu por você, você por mim. Casais felizes também tem dias ruins. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Oh, mas é bom! Isso é Fernando Gomes. É pra se apaixonar. Eu mudei, viu? Ô, Glória! O mundo hoje em dia tá todo mudado. Não cheiro mais na loja, não vou pro cabaré. Hoje eu mudei, eu sou um obreiro. Tenho minha varoa e não vou mais pro cabaré. O mundo hoje em dia tá tudo mudado. Não cheiro mais na loja, não vou pro cabaré. Hoje eu mudei, eu sou um obreiro. Tenho minha varoa e não vou mais pro cabaré. Porque eu vou fazer uma obra na minha varoa. Não vou mais pro boteco, não vou mais pro cabaré. Antigamente tinha vida de solteiro. Gastava meu dinheiro cantando e tomando mé. Eu vou fazer uma obra na minha varoa. Não vou mais pro boteco, não vou mais pro cabaré. Antigamente tinha vida de solteiro. Gastava meu dinheiro cantando e tomando mé. Ô, Glória! Que a mulher não faz na vida de um homem, viu? Em nome de VS Brasil Cosméticos e Bom Sushi. O mundo hoje em dia tá tudo mudado. Não cheiro mais na loja, não vou pro cabaré. Hoje eu mudei, eu sou um obreiro. Tenho minha varoa e não vou mais pro cabaré. O mundo hoje em dia tá tudo mudado. Não cheiro mais na loja, não vou pro cabaré. Hoje eu mudei, eu sou um obreiro. Tenho minha varoa e não vou mais pro cabaré. Porque eu vou fazer uma obra na minha varoa. Não vou mais pro boteco, não vou mais pro cabaré. Antigamente tinha vida de solteiro. Gastava meu dinheiro cantando e tomando mé. Eu vou fazer uma obra na minha varoa. Não vou mais pro boteco, não vou mais pro cabaré. Antigamente tinha vida de solteiro. Gastava meu dinheiro cantando e tomando mé. Ô, Glória! Ximaria! Eu mudei, eu mudei. Ô, muda, menino. Zenon Teclas gravando tudo. E o nome dele é Alan Produções. Ô, oh, mas é bom. E essa é a música Livro de Amor. Alô, meu amigo Manezinho do Forró, diretamente de Tarrafas. Eu mudo até de endereço pra ficar contigo. Serei o seu eterno amante, seu melhor amigo. Diz que vai ser minha mulher, que vai me aceitar. Onde eu estiver você estará. Estaremos juntos no paraíso. Te aceito do jeito que vou e quero estar contigo onde você estiver. Pra sempre estaremos juntos, sempre lado a lado, haja o que houver. Tirei barriga, pé na cama, ao te acordar. Meu coração é seu lugar. E demais ninguém, só você mora nele. A gente vai se amar por todos os lugares que a gente for. Vou te abraçar e te chamar de amor. Essa nossa história é um livro de amor. A gente vai se amar por todos os lugares que a gente for. Vou te abraçar e te chamar de amor. Essa nossa história é um livro de amor.

lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebê junto tem assunto, feliz beija de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal vejo bebê junto tem assunto, feliz beija de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Sofrendo por um falso amor. No começo foi tão bom, sempre casual. De repente vacilou, estragou a nossa relação. Cheguei em casa cedo, peguei você na traição. Então não adianta você me pedir perdão, eu não vou voltar. Na minha vida não vou esperar ninguém desse jeito como você. Então não adianta me ligar no WhatsApp, não vou atender. Eu já pedi pra Deus pra esquecer você. Na minha vida agora eu não te quero mais. Então não adianta você me pedir perdão, eu não vou voltar. Na minha vida não vou esperar ninguém desse jeito como você. Então não adianta me ligar no WhatsApp, não vou atender. Eu já pedi pra Deus pra esquecer você. Na minha vida agora eu não te quero mais. Por favor, me deixe em paz. Chama! Isso é Fernando Gomes. Não presta, menino. Oh, mas é bom. Mais uma de Fernando Gomes. Boi no chão. Alô, meu amigo Zeno Teclas. Hoje tem piseiro, hoje tem pressão. Festa de vaquejada, vai ter bolo no chão. E a vaqueirama pode vir pra cá. Fernando tá tocando, chicote vai estralar. Hoje tem piseiro, hoje tem pressão. Festa de vaquejada, vai ter bolo no chão. E a vaqueirama pode vir pra cá. Fernando tá tocando, chicote vai estralar. Eu vou se bota a bola no chão. Bota, o chicote vai estralar. Vai pra lá, bota a mão no chão. Fernando tá tocando e não tem hora pra parar. Oh, mas é bom! Sereia Show Divulgações, divulgador oficial de Fernando Gomes. Alô, meu amigo Alan Produções. Hoje tem piseiro, hoje tem pressão. Festa de vaquejada, vai ter bolo no chão. E a vaqueirama pode vir pra cá. Fernando tá tocando, chicote vai estralar. Hoje tem piseiro, hoje tem pressão. Festa de vaquejada, vai ter bolo no chão. E a vaqueirama pode vir pra cá. Fernando tá tocando, chicote vai estralar. Eu vou se bota a bolo no chão. Bota, chicote vai estralar. Vai pra lá, bota a mão no chão. Fernando tá tocando e não tem hora pra parar. Bota, chama! Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Oh, mas é bom! Esse vovô deu um baú, viu? Faz 20 anos que vovô morreu. As suas coisas ele dividiu. A casa velha foi pro meu irmão. E um cavalo ficou com meu tio. Um par de esmorinho, um gibão de couro. Foi no museu lá no Iguatu. Eu sou o neto que ele mais gostava. E de herança ganhei um baú. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga e revista pornô. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga, revista pornô. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga, revista pornô. O que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga, revista pornô. Isso é Fernando Gomes, menino. vovô morreu, as suas coisas ele dividiu. A casa velha foi pro meu irmão, e um cavalo ficou com meu tio. Um par de esmola e um gibão de couro foi pro museu lá no Iguatu. Eu sou o neto que ele mais gostava, e de herança ganhei um baú. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga, revista pornô. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga, revista pornô. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga, revista pornô. Sabe o que eu encontrei no baú de vovô? Calcinha de rapariga, revista pornô. Ô, mas é bom! Alan Produções e Sereia Divulgação. Alô, minha amiga Sereia Show Divulgações, sempre divulgando Fernando Gomes. Se for amor ou se for ilusão, o que importa é que fui feliz. Me entreguei de corpo e coração, mas eu não nego a minha origem por ninguém. Eu falo desse jeito, eu sou do Nordeste, essa é minha vida e nunca vou. Eu falo desse jeito, eu sou do Nordeste, essa é minha vida e nunca vou mudar. Eu troco meu cavalo por sua Hilux, cidade grande só pra passear. Quem quiser ficar comigo, aqui é meu lugar. Quem quiser ficar comigo, aqui é meu lugar. Oh, mas é bom! Mais uma de Fernando Gomes, cidade grande, só pra passear. CF gravando tudo. Bora, meu amigo, Alan Produções é o nome da fera. Se for amor ou se for ilusão, o que importa é que fui feliz. Me entreguei de corpo e coração, mas eu não nego a minha origem por ninguém. Eu falo desse jeito, eu sou do Nordeste, essa é minha vida e nunca vou mudar. Não troco meu cavalo por sua Hilux, cidade grande só pra passear. Eu falo desse jeito, eu sou do Nordeste, essa é minha vida e nunca vou mudar. Não troco meu cavalo por sua Hilux, cidade grande só pra passear. Se quiser ficar comigo, aqui é meu lugar. Se quiser ficar comigo, aqui é meu lugar. Oh, mas é bom! Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas é bom. Oh, mas é bom. Fernando Gomes, oh, vontade de não prestar. Em nome de Sereia Show Divulgações. Só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém. E quando eu fico só, tenho o meu xodó, sofro se ela não vem. Fico perturbado, bebo e choro apaixonado, quando do lado não tem ela. Do que adianta um dia, festa para todo dia, minha felicidade é ela. Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez. Apaixonado eu tô, fazer de novo tudo que outra vez. Sou um homem de uma mulher só, sigo ser feliz e meu xodó. Sou um homem de uma mulher só, e eu só quero ser feliz com meu xodó. Sou um homem de uma mulher só, sigo ser feliz e meu xodó. Sou um homem de uma mulher só, e eu só quero ser feliz com meu xodó. Isso é Fernando Gomes.